Já vai começar Tudo bem? Estamos começando o Panicast número 57. Aqui quem está falando é Jonatas Andrione, ou Elifas, conforme o Emílio me batizou, né? Sabe-se lá Deus por quê. Esse Panicast é o podcast do blog Universo Pânico, onde toda semana a gente se reúne para conversar sobre o pânico da TV e o pânico da rádio Jovem Pan FM, tá certo? Então hoje temos aqui vários amigos. Alessandra Tavares, tudo bem? Oi, alô? Tudo bem? Tudo jóia? Está assumida do Panicast. Tudo jóia. Como está o Rio de Janeiro? Não deu para mim aparecer porque minha casa estava um pouco em reforma. Agora está dando para mim voltar. E sei lá, só isso. Elifas? Sim, Caetano, diga, seu velho. Olá, como vai? Elifas, como vai a todos? Já estou aqui diretamente da minha mansão, 3/4, diretamente de Monte Carlo. Eu estou aqui tomando Romane Conti, juntamente com meu mordomo Jameson. E vamos acompanhar este programa com toda a paciência, com toda a calma, com todo o cuidado. E vamos lá, vamos começar o programa. Tá, já começamos. Se o pessoal cumprimentar a gente na abertura, né? Mano Cebola, tá ouvindo? Oi! Alô! E aí, Jonatas Andrione, beleza, galera? Como é que vocês estão aí? Certinho, pela ordem. Abraços pra vocês aí, então. Evandro Donizete. E aí, galera, beleza? Beleza, como é que tá, pela ordem? Chupa, filha da... Caiu. Chupa, filha da puta! Samir Palmas. Só um minuto. Você tá comemorando o gol? O que que é, hein? Foi mal, é que, porra, tava perdendo 3-0, me classificando. Chupa, bando de filha da puta! Beleza. Pronto, vamos lá. Quer dizer alguma coisa na abertura ou pode prosseguir depois desse? Você já me chamou? Foi mal. Sim. Chama de novo então aí. Samir Palmas. Opa! Olá, muito feliz de estar mais uma vez aqui no Panicast. Uma alegria imensa e estamos aí, vamos seguindo. Pois é, vamos ver. Elifas, Andrione. Skylab, sou eu. Boa noite a todos. É uma noite fria em São Paulo, mas espero que com o Panicast a gente consiga esquentar o coração de todo mundo. Muito bem. Putz, velho. Dessa forma, um tanto quanto, né, inadequada. Bom, uma abertura mais zoada de todos os tempos. Vamos começar o Panicast 57. Fala, Andy. Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado. Neste programa, vamos conversar aqui sobre as estrelas que estiveram na rádio, que foram José Modesto, o pessoal do blog Te Dou um Dado, o Ricardo Kias, que é o carinha que foi lá falar sobre a lei do cigarro, da proibição, do não sei o que, ticracatica. Fábio Silvestre, que é o humorista que está na final do Faustão, aquele que o Marco Aurélio gosta do... O ônibus é uma vida, como é que é? O ônibus é uma vida? É, não é? A vida é um ônibus. A vida é um ônibus. Sofia Reis, que é o VJ também, da MTV. Cada gosto. VJ da MTV, filha do Nando Reis. Tá certo? E o último programa... Pra lá, Samir, pra começar. E o último programa deste domingo. Né? Agora ele fala, né, filha da mãe? Agora ele cumprimentar a turma, fica quieto. Então tá bom, vocês querem começar falando da rádio ou da TV? Alguma preferência? Da TV. Da TV. Tamires. Ah, Tamires, esqueci de você, me desculpe. Você que é nova aqui. Tá bem. Beleza. Bonito. Tudo bom, Tamires? Esquece as mulheres. Bonito. Não, depois eu... E lembra dos homens. Tamires, tudo bom, Tamires? Tudo. É a primeira vez no Panicast? É. Então tá bom, seja bem-vinda e volte sempre. Faça como Skylab, participe pela primeira vez e nunca mais desgruda. Toda semana tá aqui. É, paixão a primeira gravação. E Tamires é minha namorada. Olha, quem disse isso? Olha o barbitúrico. Então, Tamires, que está aqui estreando, vamos atender o pedido dela e começar pelo programa da TV. Você assistiu? Obrigada. Eu assisti só algumas partes. Só algumas partes. Qual foi uma parte que você, um quadro que você assistiu que você gostou? Da Amy Winehouse, do Bola e da Sabrina Sato com o Edu. Amy Winehouse. Vamos começar falando da Amy Winehouse. Eu estive conversando com o Emílio e eu temei com ele dizendo que Amy Winehouse era a hora da morte com outra roupagem. Você concorda comigo ou não? Uhum, concordo. Então você é daquelas que também, se tivesse uma campanha Volta à Hora da Morte, você assinaria embaixo, junto com o Matheus, né? Com certeza. Eu acho que é uma prática muito válida eles pegarem um quadro que já deram certo e coloca uma roupa nova e volta com o quadro. Nada mais adequado. Dá audiência, pô. Muito. Não é verdade, Samir? Concordo. Você é um cara saudoso. Eu acho que... Você tem saudade de alguns quadros, assim? Não, eu acho que o Hora da Morte é meio que uma unanimidade, né? Que a gente gosta de sacanagem com os outros. Até discutimos isso no último cast. Mas... dá muito processo, muito terninho que o velho tem que usar, então por isso que não pode prosseguir com o negócio, né? Mas que dá saudade, né? Eles tentam mascarar fazendo esses outros quadros, né? Quando você está falando da Hora da Morte, o Samir, que já foi na rádio, ali naquela galeria que tem ali embaixo, tem uma loja que chama Big Pastel. E aí, quando eu estava chegando na rádio, eu vi um pastel na Paulista andando de bicicleta. Eu vi a foto que você tirou. E aí, eu vi aquele pastel e eu falei, gente, eu vou levar um pedala daquele pastel, que eu tenho certeza que aquele pastel é o pastel da Hora da Morte. E eu falei com o Emílio, eu falei, Emílio, eu tava lá embaixo e eu vi um pastel de uma loja que chama Big Pastel, e aquele pastel é o mesmo pastel da Hora da Morte. Aí eu falei com ele, eu tô errado? Aí ele, não, aquele é o pastel da Hora da Morte, que quando a gente gravava a morte... A gente pegou a fantasia emprestada com o dono lá da loja e até hoje a gente não devolveu. Deu um tunga. Deu um tunga na fantasia de pastel do povo da lojinha lá. Tumé? Eu não conhecia essa história. Achei uma história interessante. E um comentário bobo. Eu achava que aquele pastel era o Bob Esponja. Bob Esponja? Putz, velho. Não, mas teve gente que olhou aquela foto. Mas lembra, né? Né? Nada mais adequado. Mas então, Tamires, você... qual? Pois pastel não. Meio quadrado. Fala, André Locutório. Ele não quer falar. Ai, meu Deus. Tamires, outro quadro que você viu no programa que você gostou? Ah, da Sabrina e do Edu. Viu a reunião de pauta? Você viu a reunião de pauta? Não vi a reunião de pauta. Até porque a reunião de pauta não é aberta ao público. Toma. Não, mas não é toma. Mas é, ué. Eles vão fazer uma reunião de pauta e colocar um ouvinte lá. O Emílio pode ser meio lelé, mas não tanto assim também. Tamires, tá ouvindo? Oi. Agora sim, André. Sim. Então, Tamires dizia o quadro que você viu, que você não viu o programa todo, você falou do Bola e do... Não, da Sabrina e do Polvilho? É, da Sabrina. Amy Winehouse. Não, Amy Winehouse já tinha terminado, não? É, Samir, você tá me ouvindo? Eu tô ouvindo bem, Amaro. Tá, então, obrigado pro Palmeiras ter ganho do Vasco hoje de 3, cara. Você é o quê? Você é flamenguista? Não, eu sou Vasco, cara. Porra, o Vasco já tá disputando muito mal o Brasil. Imagina ficar em duas competições. Pô, mas vocês ganharam a primeira da gente 3-1, bicho. O que aconteceu? Ah, porque o Palmeiras andou em campo, né, cara? Que o Vasco só anda, mas... Não, já era. Mas nós jogamos com o time reserva hoje, né, bicho? Eu achei que o Palmeiras não ia conseguir, não. Mas o Vasco já foi campeão esse ano. O Eurico Miranda foi embora. Ganhamos. Foi o melhor título mundial. Putz, isso é verdade. Aí. Isso aí não é só pro Vasco, não, bicho. Isso aí eu acho que o Rio de Janeiro ganha muito nisso. Não, mas ele vai assumir a federação. Virar filha da mãe desse, putz. Vai sair no lugar do Caixa d'Água? Não, o Caixa d'Água morreu já, cara. O Viana morreu? Porra, tá sabendo dele. Concordo, eu acho que estamos plenamente dentro do script, ou não? Não, tô gravando o podcast do Senna, pô. Nós estamos fazendo Senna, então. Senna agora, Andy. É, o São Paulo, ele tá numa situação, melhorou nessa última rodada, né? Eu tô feliz. Um cara que... Tô feliz. Anjo do improviso, né? Improvisa todos. Agora nós estamos no cast da Surfistinha. A Surfistinha, como o Amaro mesmo disse, que ela também é lá do apartamento dele, ele falou que a Surfistinha não é muito bonita, não. Não, cara, cast sobre não. Carros. Não, ela é do bairro, ela não é do lado do apartamento. Meu apartamento só mora aqui. Ah, tá, é do bairro. Ah, beleza, cast, desculpa pela informação. Tudo em 2008 é o cast agora. Tudo em 2008. Muito bom. Eu assisti o último programa da Discovery Channel, tá? Mas não é da Discovery, desculpa. Eu errei. Beleza, segue. Discovery Channel. Não, os carros, eles estão com bastante nitro, né? Eu acho muito bom colocar muito nitro e rodas blindadas. É essa a minha opção. Se cast for um Porsche, novela das oito, cast das novelas. A Yolanda, ela tá maltratando muito a irmã, né? Que pelo... O cérebro trava. Panicast. Esse programa se desencaminhou de vez e fazer aqui pequenos particulares. Eu tô numa noite maldita. O que aconteceu? Por que esse programa começa tarde que só? Negócio de falatório em casa tá incomodando. Vixe. Eu peguei um cobertor de uma Lapa, bicho, alta densidade. E estou aqui acabanado sobre ele. Ou seja, eu que a porra do cobertor em cima da minha cabeça. Eu tô parecendo que tô... Sei lá. Tô parecendo um formigueiro. Eu tô parecendo um formigueiro, cara. Parece um formigueiro. Aí o que acontece? Esse negócio não anda? E essa porcaria pesada tá me dando dor no pescoço, cara. Mas tá tanto frio assim. E pra piorar, esse negócio tá me dando uma raiva, porque cai toda hora, não consigo entender ninguém falando. Eu derrubei agora litro d'água, um copão que eu tenho em cima do meu computador. Você tá de sacanagem. Risco de a qualquer momento dar um curto e cair duro. Nossa, tá avisado. Nossa senhora. Ele foi. Oi, Elifas. Sim. Vamos começar o programa? Por gentileza. Já começamos. A gente tava sabendo. A gente tava aqui sabendo da Tamires. Ela é nova por aqui no Panicast, então estamos dando preferência aos novatos por ter a voz, né? Dando a voz aos novatos. Aí a Tamires falou que... Cebola, para de soprar no microfone, viado. Vou te tirar da conferência. Só vou te... Tamires veio pela mão de quem? A Tamires... Você veio pela mão de quem? Pela mão de Deus, eu acho. E realmente já foi mais humilde. Futura mãe de meus filhos. Diga, Tamires. Deixa eu falar. A Tamires, por onde veio, não sei em que mão, mas a homenagem vai ser pelas minhas mãos mesmo. Ó, tá louco. Nossa, louco. E eu digo mais, Samir, palma, eu só não tô batendo palma pro Samir porque eu tô com as mãos ocupadas. Depois não sabe por que não tem mulher no Panicast. Depois não sabe por que não tem mulher. Mas Tamir, você dizia. Eu posso fazer um pedido? Ah. Brincadeira, Tamir. Elifas, tem a dedo de ferro, Elifas. Comande este negócio com muito amor, com muita dedicação. Por favor. Tá certo, seu Silvério. Então, dedos de ferro, que nem o doutor lá do Bola. É. Tamires, você deu aí a dica da Amy Winehouse e depois você tinha dito o Polvilho e... E a Sabrina. E a Sabrina. Eles foram lá no Ticracatica lá do jogo, né? Uhum. E você gostou? Gostei. Por quê? Ah, porque o Polvilho ele é muito engraçado. Então você gosta do Polvilho, assim, dos personagens do Pânico, você acha que ele é o melhor? Um dos melhores. Mas você gostou até lá? Foi engraçado. Mas tem uma escatologia lá. Significa engraçado, né? Cebola, para de sopar no microfone. Viado. Viado. Mas dá uma última atividade que tem esse prédio, por favor. Dedos de ferro. Dedos, vai ver o dedo de ferro médio. Que isso? Onde é que nós estávamos, por favor? Estávamos no polvilho da Sabrina. Samir, sou eu. Eles foram... Ah, então, eu imaginei que fosse você. Muito bem. Então, aí eles foram lá no jogo do Brasil e da Bolívia, que se o Brasil ganhasse, quem comeria a meia seria o Carioca, né? E no final do programa, quem comeu... Não, quem comeria seria a Sabrina, e no final do programa, quem comeu foi o Carioca, né? Eu, assim, particularmente não gosto muito desses negócios de comer, tipo... É ficar comendo meia, ficar comendo aquelas outras coisas que sempre inventam, aqueles pratos, minestrone, a Bin Laden. Isso aí eu acho muito clownesco. Oi. Que clown? Por favor, Elifas, esclareça para os nossos ovinautas o que seria clownesco, que eu não sei. E uma outra coisa também que eu queria debater aqui com a vossa pessoa. Que vossa pessoa esteve nos estúdios da Pan-Americana S.A., qual é a credibilidade da montagem de uma edição? Você acha que eles comeram aqueles baratos mesmo, cara? Mas o Carioca comeu no estúdio, ao vivo lá, pô. Aham. Elifas? Sim. Você que esteve em contato com o Jonatas? Porque o Jonatas esteve no Pânico na TV e você esteve no Pânico na TV. Por favor, eu queria saber que o Jonatas. Qual foi a opinião do Jonatas quando ele viu o Carioca comendo a meia? Conta um pouquinho pra gente. Então, como eu disse, né? Eu não Lucas Vital. Eu não gosto desses. Quando tem que pagar prenda de comer as coisas e tal. Não acho muito interessante, não. Quando eu olhei lá no palco, eu tive a mesma impressão do André Locutor, né? De falar, isso aí eles estão inventando, né? Que tipo, que comeu alguma coisa e tal. Deve ser qualquer, né? Qualquer coisa lá que eles colocaram. Só que segunda-feira, ali nos bastidores, né? Durante os intervalos, enquanto tocava música. Porque o pessoal lá do Pânico, eles ficaram, assim, praticamente o tempo inteiro comentando o programa do domingo. E aí, comentando o programa do domingo, aí eles reclamaram lá do cara que fez a receita, né? Eles comentaram, não, aquele cara lá, ele fez a receita, não fez do jeito que a gente queria, ele tava meio rindo e tal, não sei o quê. E o Carioca falou assim, não, e também o pedaço da meia que eu fui comer, eu não consegui engolir porque ele partiu muito grande o pedaço, então deu um bolo na garganta e eu tive que cuspir. Então assim, eles estavam comentando isso independente se eu tava ali ou não. Aquilo ali me pareceu uma conversa muito natural, assim, muito verdadeira. Então realmente eu acreditei que era meia, sabe? Porque eles estavam comentando o programa do domingo. Então eu acreditei que era meia mesmo. Mas o carioca não engoliu, ele cuspiu, né? Segundo ele, o cara tinha partido um pedaço muito grande e falou que deu um bolo na garganta e ele não conseguia engolir. Ok. Obrigado. Não seria uma meia de algodão puro, nego? Uma meia de algodão puro, entendeu? Aqueles algodões aí de fazer aí que vende em shop centers. Será que não seria? Em formato de meia. Mas aí também. Uma meia de um goleiro de futebol, um profissional das artes do gol. Então eu acho que aquela meia tem um material especial. Não é 100% algodão. Agora, como citaram, eu acho provavelmente, né, quase que certeza, não deve ser aquela meia usada do jogador, né? Deve ser uma meia nova, sei lá. Também não faz muita diferença também, né? Ah, não faz. Claro que não. O André fala que não gosta dessas vinhetas e fica mandando, olha, rapaz. No cê fundo, vê, no você vê, né, rapaz? Por falta de outra, né? Isso aí é protesto. No fundo, falar pra encher o saco de todo mundo, começar a mandar e-mail lá e eles pararem com esta zorra, entendeu? Claro que não, essa tolice, não. Né? Não, eu vou mandar e-mail pra eles continuarem eternamente. André? Eu volto pela volta do gordo lá da Hora da Morte, pelo menos pra dar aquela risada que ele dava, que era muito mais legal. André? Diga. Eu queria dizer que você está sendo muito contraditório, porque você diz em vários podcasts que você não curte o trabalho, você não curte as vinhetas, certo? Mas você fica mandando as mesmas coisas durante... Não, eu curto mesmo. Por isso que eu estou falando das vinhetas até enjoar, até o pessoal encher a paciência, né, todo mundo ficar pé da vida, mandar e-mails para lá falar. Por favor, queremos vinhetas novas, entendeu? Eu estou fazendo uma contra-propaganda, entendeu? André, contra a porra! Mas, André... Eita, porra. Não, e tá indo contra você também, né? A sua contra-propaganda. E o pessoal não aguenta mais você falar dessas malditas vinhetas. Pelo amor de Deus! Tá certo, Samirzinho. Tá certo, André. Vamos segue, né? Vamos seguir, né? A pauta. André. Claro que sim. Melhor, claro, né? Não. Pode dar um conselho, André? Sim. Pode dar um conselho, André? Seja sincero com você mesmo, tá certo? Elifas, continue com o programa, Elifas, por favor. Continuando. Kainan, faz um favor pra mim, cara. Não me irrita. Segue aí. Ô locutor, deixa eu aproveitar, Jonas, rapidinho, aproveitando o locutor nessas vinhetinhas. E temos a nova do nosso querido Silveirinha na rádio, que ele fala... Mas, então, conta um pouquinho pra gente, dá aquela piscadinha, o que você acha dessa? Essa você não gosta também? Não, essa eu gosto. Essa eu gosto porque ela tem um contexto junto dela, né? Ela não é apenas uma vinheta solta e seca, né? Ela tem algo a mais, entendeu? Ela tem uma malícia. Tem a piscadinha. Que o cara que ouve é igual aquela vinheta do Clô, vocês lembram? O Clô tinha também um jargão, isso já é um bordão. O Clô chegava assim pra ela: olha pra cara da verdade, meu amor, e fala, conta tudo. Um bordão gay, né? Vocês lembram disso? É, ó o Clô. Mas você tem que decidir, você gosta de bordões ou gosta? Você gosta ou não gosta? Ele gosta. Dos bordões, sim. Dos bordões, sim. Das vinhetas. Sabe, por exemplo, olha, uma coisa. No Clô, ele gosta. Não, essa sim. Agora, então, eu vou falar, você vê. Aquelas vinhetas, e agora saíram novas, eu não sei se vocês já viram, pelo menos na rádio, na Jovem Pan, na hora que, por exemplo, é dada a hora certa, né? O Evandro solta umas coisas assim do nada e fala assim, por exemplo, 12:20, tá na hora de fechar o contrato para o AP para a viagem em Paris. Vocês já ouviram isso na Jovem Pan local aí de vocês ou não? Não. Não ouvi, mas deve ser sem graça, porque se for assim é sem graça. Não, eu acho legal. Eu achei engraçado. Então, vem, então deixa eu ver se eu entendi. Você gosta do Clodovil e do Christian Pior também? É, vai vendo o nível. Eu acho que significa. Não, mas eu acho que atualmente o melhor, assim, a melhor performance, né? E eu comungo aí da conversa aí. Da pastoral. E não sei quem falou sobre o pouco aproveitamento que está tendo o Ceará, que é um grande humorista, uma grande personalidade do humor cearense, que está limitado a imitar o Silvio Santos. Outro dia também ele fez aí um personagem, não sei se foi um velhinho, não sei quem foi, mas que está realmente carente um pouco de novidades, né? Um target dele. Esse domingo nem o Silvio ele fez, né? Ele só fez o Galvão, Bueno. Carioca do Show. Pois é, pra me contrariar, ele fez o Galvão Bueno. Mas ele já fez melhor, né? Já fez melhor. Mas ele é um excelente imitador. Beleza. Ô, Coco, você também acha que o Silvio já fez melhor? O Silvio Santos? Ah, eu acho que o Silvio Santos tem programas bons e programas ruins, né? O problema é esse, né? Tô perguntando pro Clodovil se o Clodovil acha que o Silvio já fez ele melhor. Olha, meu amor, eu acho o seguinte, o Silvio, entendeu? Eu acho que ele é uma pessoa assim, ele está num momento, meu amor, que ele não sabe o que ele quer da vida, entendeu? Ele tempo está esgotado. Ele é um mutante, eu acho que na verdade o Giel é um mutante. Fala, Djalma Jorge, reencarnação de Djalma Jorge, de Samir Palma. Ô, Jotas, eu queria saber o seguinte, aproveitando essas vinhetas, você que foi um cara que esteve presente no local. Sim. Eu já estive presente, eu sei que eles ficam brincando de vinhetinha o tempo inteiro. Fecha o microfone nos corredores, papapá. Na época que tava surgindo o Zé Fofinho, eu tava lá, eles ficavam pum, pum, pum, pum, pum, o tempo inteiro. Qual é a vinhetinha que você notou que é das novidades que eles ficavam nos corredores lá? Olha, o Emílio, ele tem feito igual o Kainan ultimamente do... O que que é, hein? Ele só fica imitando... Como chama esse cara? Narrador? Silvio Luiz. Silvio Luiz. Só imita o Silvio Luiz o tempo inteiro, assim, não para um segundo. É o Silvio Luiz e o Tegracatica. Tegracatica? É, o Tegracatica. É com a sensorista, com a menina lá da recepção... O que que é, hein? Não sei o que. O tempo inteiro de Silvio Luiz é uma coisa... É, igual você falou, sabe? Eu achei muito interessante justamente isso. Quando termina ali o tempo disponível pro papo, né? E ao ar, e tem que ir pra música, tem que ir pro merchan, eles continuam conversando do mesmo jeito e assim, sabe? Não para... É o que você falou mesmo, é aquela conversa de amigo, de pessoal que já se conhece há muito tempo, sabe? Como se fosse fundão de escola. É muito... Achei muito legal. É uma coisa que eu achei legal também. Tinha convidados no dia que você esteve lá presente também. E eles não ficam perguntando fora do ar o que eles vão perguntar no ar. Aí eles ficam conversando da vida, de outra coisa, de algo que aconteceu, não sei o que, e depois no ar eles seguem as entrevistas. Eles não gostam de saber antes o que o cara vai responder e tudo mais. Às vezes o convidado fica até meio avulso ali. É verdade. E outra coisa que eu reparei também, às vezes eles começam algum assunto antes do programa começar, e o programa vai pro ar e eles continuam o assunto. Então assim, às vezes se você tá prestando atenção, né, naquele assunto interno, naquele humor interno, você pega o assunto pela metade, entendeu? Sim, também. Igual uma coisa que eles zoaram bastante foi a dedada do Bola lá no lá naquele exame, né? No urologista. Isso, mas o que eles zoaram mesmo depois de, sabe, tá na música, tá na hora do intervalo e continuaram zoando lá. Olha, eu recomendo pra todo mundo que tem vontade de conhecer o pessoal de perto, que é muito gratificante, eu recomendo muito mais o programa da rádio do que o programa da TV, porque o programa da TV é como se você fosse num cinema, como se fosse num teatro, entendeu? Você não vai conversar com ninguém, você não vai ter contato nenhum. Você vai assistir. Não interage, né? Você não interage, eu acho você não que tem interação isso nenhuma. Que falta um pouco na TV. Na TV é todo muito engessado, né? Isso. Então, assim. Não é engessado, não. Me desculpa, mas não é não. Não, eu digo verdade. Assim, em relação tempo à rádio. Pra intervalo, isso. Essas coisas. Não, eu tô errado? Não, o rádio é muito menor. Foi o que o Jonas falou. Lá no rádio ele pode ver as pessoas mais naturalmente. Ali não. Ali eles têm que ver. Mesmo nos intervalos, tem que ficar de olho no time quando vai voltar ao vivo e tudo. Então, não é tão. Não é tão informal, mas tem formalidade, não é? Mas engessado nunca, não concordo não. Não, o que ele diz de engessado é que tem ali o tempo certinho para propaganda, isso. Tem o tempo ali para matéria. O merchandising. Mas não é engessado, isso é organização. Né? Eu não acho engessado. Ele quis dizer que você não conhece a pessoa como na rádio. Entendi, eu me expressei errado então, peço desculpas. Não, tá desculpado, Silveirinho. Ô, Andrione. Não tô brigando, não, cara. Só tô colocando uma opinião. Fica tranquilo. Cara. Eu quero que você saiba que Gostaria de fazer uma outra indagação a Jonathan. É o seguinte: quando, por exemplo, vai pro break e o, por exemplo, o Gabiru, o Amanda, alguém fala alguma coisa e tal. O Emílio, ele chama o pessoal no cantão lá mesmo no estúdio ou eles vão para aquela salinha, porque existe a sala de justiça do pânico? Na rádio? Vai para a sala de justiça? É, por exemplo, ele fala assim: é, Bola, o negócio é o seguinte, tem que falar um negócio aqui com você, vem aqui. Aí ele vai lá, conversa com o Bola. Com a Amanda, vem aqui, quero falar com você. Parece que tem hora que eles saem e eles vão lá para aquela salinha, não rola isso não? É, tem aquela salinha e tem um corredor também. Entendeu? Mas eu, particularmente, eu quando eu entrei ali no estúdio, eu nem fiz questão de ir lá pra fora nem nada, porque eu ia permanecer ali tão pouco tempo que o que eu queria era prestar atenção, sabe, ali na mesa, ver de perto os detalhes que, né, em casa você não consegue. E também eu fiquei conversando com a Amanda. Já que o papo é esse, eu queria aproveitar e dar um depoimento. Muito legal. Na época da Mariana Kupfer, ela fazia o programa e a Mariana tinha aquele jeito dela. Então eles tinham um merchan, tinha o filme do 007, tinha aquele Phil Shave, que era um bombardeador. E eles faziam, e era um puta negócio sério, ó, vai fazer o Phil Shave, pega a câmera, pega não sei o que, não sei o que lá. E aí o Bola começou a fazer a barba ali e o Emílio falando, então o Phil Shave você faz, a barba mais bonito, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele falou assim, viu Mariana? Ela fez assim, credo. O Emílio olhou com uma cara pra ela. Aí ele continuou mexendo. Ele falou, então tá, então acesse o site da Philips, papapá, papapá, não sei o que, não sei o que lá. Mas ele tocou a música, mas ele tirou o fone assim. E ele falou pra Mariana, presta atenção. Você não pode falar credo no ar, porque o cara que tá ouvindo, ele deu uma lição de moral ali que eu fiquei sem graça e tá ali dentro. Eu dei um migué assim, fui saindo, ouvindo, logicamente, mas fui saindo pra não ficar sem graça, porque ele deu uma chamada ali, bicho. Eu acho que eu não tinha visto o Emílio daquele jeito ainda. Eu falei, putz, cara, e se o cara não faz isso? Ele fez o papel que tem que fazer ali, né? Do cara que comanda, do cara que tá na latinha e conhece como é que funciona. Mas mandou um credo ali, isso aqui é um merchandising, você não pode mandar um credo porque as pessoas pensam, não sei o que. Eu falei, olha só, rapaz, que coisa. Então, realmente ele dá bronca, babado. Sabe? A brincadeira tem sua seriedade, né? Babado. Mas realmente eu vi que, assim, o que tem ali é muito mais verdadeiro do que a gente pensa, sabe? Porque às vezes você pensa que o negócio é brincadeira, mas quando o Emílio chama atenção que tá no ar e continua pra música, ele continua falando lá, não pode fazer isso, não sei o que, é isso aí mesmo. Erifas? Pois não? É, uma pergunta. É, você se sentiu avulso em algum momento no programa da rádio? Não me senti avulso porque eu já tinha reparado assim há um tempo o comportamento dos Roberts que vão lá, que normalmente fica sentado e não faz pátia de nada, né? E eu não tive essa postura, não, entendeu? Eu não quis em momento algum ser chato, mas eu fiquei conversando ali com o pessoal na boa, sem... Eu também não sou muito a favor de ser tiete, porque eu gosto do trabalho deles, sabe? Eu gosto, né, do trabalho e não conheço a pessoa. Nunca tive um contato assim próximo, né? Então o que eu queria mesmo era conversar sobre... Igual a gente conversa aqui no Panicast, mas a gente não obtém respostas, né? Lá eu tava conversando pessoalmente com as pessoas que trabalham no programa que eu gosto, então aí dava pra ter algumas respostas mais concretas, assim, digamos. Obrigado pelo solucionamento. Próxima pergunta, por favor. Ah, eu tenho uma pergunta também. Hoje é o Jonathan Show. Jonathan Souls, vem aí, Jonathan Souls. Mas há de convir que o Jonathan, ele fez um papel histórico no programa. Com certeza. Como ele foi um bandeirante. Ele botou os seus calçados Nike falsificados lá na Jovem Pan. Nike, nem é Nike. Ele esteve lá. Eu tava com aquele tênis de, como é que chama? Futebol de salão. Dá o ponte. Ah, nem sei que marca que era. É uma das marcas mais baratas. Eu compro tênis barato, rapaz. Tênis Montreal. Ele foi de tênis Montreal. Pois não. Querido Elivo, gostaria de saber. Pera aí, vamos organizar isso. Marco, por favor. Eu queria entender. Você foi 2 dias, foi na segunda, foi na terça-feira, na segunda não teve oportunidade de falar, na segunda na terça-feira pôde se despedir, certo. Até porque você não foi o Robert do dia, ele foi chamar você no final para uma brincadeirinha, de toda maneira, alguma coisa justifica para você ele não ter aberto para você falar na segunda, como tem feito mais habitualmente com o Robert do dia? Ou, complementando, você recebeu algum recado direto, ou simplesmente percebeu a informação no ar de que não era para você falar do blog? Não. O caso é o seguinte, ali na segunda-feira, quando eu entrei no estúdio, eu fiquei meio assim, sabe, nossa, que legal que eu tô aqui dentro, e comecei a reparar, não sei o quê. E o Senna começou a puxar papo comigo, e eu conversando com o Senna e olhando pra todo mundo assim, que tava perto de mim, o Christian Piol, o Carioca, e prestando atenção no estúdio, que tinha uma conversa lá entre eles, a Dona Ildete também tava lá, tava aquele papão assim, então eu tava meio desatento. E aí, quando o Emílio começou a falar o meu nome, do Robert, não sei o que e tal, eu não estava com o fone de ouvido. Aí o Senna só falou comigo, tem que colocar o fone. E o fone, ele meio dobrável assim, eu tava meio enrolado tentando, arrumar ele, não sei o quê. Aí o Emílio viu que eu, acho que foi isso, porque ele viu que eu tava meio tentando arrumar o fone, e aí correu com o tempo e já pulou pra piada de uma vez. Mas não teve, enquanto isso, não teve nada. E no dia seguinte, não houve nem na segunda pra terça-feira, digamos que na terça, já contando antes de deixar falar alguma coisa, não houve nenhuma menção, insinuação sobre assunto de blog, eu prefiro que não. Não, então, o que eu conversei com o Emílio durante muito tempo sobre blog e tal, não sei o quê, até porque eu queria sondar justamente pra ver quem conhecia, quem não conhecia, quem gostava, quem não gostava, justamente isso, né? Então, assim, o Emílio falou que o que ele tinha de trauma com blog era aquele famoso caso que todo mundo sabe do blog dos ouvintes, que o Navalhada tinha tirado uma foto do Carlinhos massageando. Exatamente, do Carlinhos massageando a Sabrina, e era uma época que ninguém sabia que eles estavam namorando. E o blog dos ouvintes era tido como blog oficial, porque o Pânico não tinha blog, né? Então o Emílio confirmou essa história e contou a história, né? E até o Carioca também estava confirmando e tal. E falou que o que ele tinha de queixa com blogs era justamente isso. Ele achava ruim quando começava a interferir demais na vida pessoal deles lá, entendeu? E foi aí o exemplo que o Emílio sempre dá, né? Negócio de John Lennon, de não sei o quê. Então, assim, realmente quanto a isso, ele fala sério. Ele falou sério, falou não. Aí, depois disso, não sei o que e tal. Só que, assim, o Daniel Zuckerman tava defendendo a gente. E o Eduardo também, o Paul Vitor também tava defendendo. Porque a proposta nossa é, por exemplo, a gente junta o conteúdo todo que tem pela internet, a gente junta num mesmo lugar. Então é notícia, é foto, é vídeo, é download do MP3, do áudio do programa da rádio para quem não tem a oportunidade de ouvir ao vivo, o programa da TV, então é justamente isso, né? Aí ele até entendeu e tal, falou, não, tá tranquilo. Mas não houve, assim, repressão para não falar de blog, nada disso. Então por que a criança aí não abriu o bico? Por que não abriu o bico? Essa é a pergunta também que não quer calar. Eu também gostaria de saber essa pergunta, viu? Eu não posso deixar de agradecer porque mandou um abraço direto para minha pessoa, entre outros amigos aqui da rodinha. Mas mesmo assim, vai descido, eu não posso deixar de pensar nesse detalhe. Então, aí teve... Andrione? Sim. A Alessandra quer entrar. Ai, que gostoso. Na conversa. Nossa, velho. Foi salvo pelo gongo, hein? Melhor que a gente. Não, mas eu vou responder. Olha só, na segunda-feira, que eu já tinha ali um script preparado para fazer a abertura, né? Eu ia até falar que estava ali representando todo mundo do blog Universo Punk, tarará. E aí aconteceu, eu também não estava esperando ele já correr e não deixar eu falar nenhum ano, né? Falei, ah, beleza. Só que eu não estava contando que eu iria na terça, porque foi quando eu estava indo embora que o Emílio falou, não, volta aí amanhã, porque ele sabia, ele tinha me perguntado de onde que eu era, que dia que eu ia embora. Eu falei que ia embora terça-feira à noite, ele falou, não, então volta aí amanhã então. Só que eu voltei, tinha um outro ouvinte, Robert, e eu fiquei na minha lá no canto, quietinho, entendeu? Quando foi na última parte, no último bloco do programa, que o convidado já tinha ido embora e o Robert também, aí eu sentei ali do lado da Amanda e comecei a conversar com ela. E aí que o Emílio apontou pra não, mim... Não, o Robert não tinha ido embora essa hora. Tinha, o Robert foi embora. O Robert trabalhava, e era tipo... Trabalhava numa empresa, sei lá, ele tinha ido embora. Tanto que... Eu vi o cara se despedindo, eu tava vendo no ao vivo. O amigo do Evandro, que tava lá no estúdio, ele sentou no lugar do Robert, entendeu? E eu sentei do outro lado, perto da Amanda, e tava ali conversando ali, né, durante o último intervalo, antes do último bloco. Aí o Emílio apontou pra mim, aí foi que o Daniel colocou o microfone na minha boca pra eu poder falar alguma coisa. Que gostoso. E aí eu falei, um abraço e tal, não sei o que, tererão. O Elifas, né? O grande Elifas. Pois é. Já tá considerando a respondida, então. Segue. Então, aí o programa da TV... Mas peraí, olha só que coisa sensacional, né? Deu uma disfarçada, papapá, não sei o que. A louquinha da Paulista falou do blog. O Eritinho falou do blog e o dono do negócio não fala nada. Um abraço. O Samir, por exemplo, mas parece Samir, que não pôde falar, não sei e tal, né? Então, rapaz, eu não tive ninguém pra me falar que não podia falar, não. Tirando, assim, na segunda-feira, lá pro final, que depois que o Emílio contou a história... Ô, Mineiro, você vai continuar dando volta? Esse pedaço a gente já ouviu, qualquer coisa só voltar. Eu ia falar uma coisa nova, mas tudo bem. Os caras me falaram. Jonathan, eu já escutei no ônibus a maioria das conversas, mas fala de novo. Jonathan, fala que você não teve tempo porque tá com horário político, o programa tá mais curto. Pronto, cara. Beleza. Teve horário político, não deu tempo. Não, mas eu só queria entender, tipo, na hora não pintou, nem lembrei. Tá bom. Não, cara, na hora foi assim, na segunda eu tinha alguma coisa preparada pra falar, mas não deu pra falar. E na terça não tinha nada preparado pra falar, e o que eu falei foi aquilo. Foi o que veio na cadeira. É, exatamente. Pronto. Ele faz. Tá, nem tá bom. Pois não. É coisa de momento, né? É muito rápido. O rádio é uma velocidade imensa. É. Atropela. Uma velocidade. Ele faz. Pois não. Queria dizer que eu estou solidário a você, que na sua situação eu também não falaria do blog, porque... É uma política da boa vizinhança, certo? Porque se o Emílio ia se incomodar com o blog ser mencionado num programa ao vivo de grande audiência para 20 milhões de ouvintes, eu sinto que você agiu corretamente. Meus parabéns. É um rapaz honrado. Merece todo o nosso respeito. Mas eu queria fazer uma pergunta. É porque, como vocês todos sabem, porque nada como um dia após o outro, com uma noite no meio, certo? Eu queria saber sobre o cotidiano noturno que você fez como turista. Conta um pouquinho pra gente. Eu queria salientar pra quem ouve e tá estranhando a presença aqui do Silvério pela primeira vez. Ele nos foi apresentado pelo Kainan. Então, obrigado. Tá entendido, né? Obrigado, Marco, pela apresentação. Vai ganhar um doce na saída. Um Romane Conti. Com Romane Conti. Você vai ganhar um Ferreiro Rocher, tá certo? Obrigado, muito obrigado. Ok, agora... Que delícia, velho! Elifas, meu amigo, não fuja da raia. Responda a pergunta. Qual pergunta? Do que teve à noite? Exatamente. Pô, eu passei três noites lá. Uma noite eu conheci a Bruna Ferraz. Na outra noite nós fomos no programa da TV. A noite toda, né? Na outra noite nós fomos no programa da TV. E... Não, o que teve na noite foi isso, pô. Então durou a noite toda, tá certo. Pô, precisa de mais alguma coisa? Conheceu a Bruna Ferraz, não precisa mais de nada. Não, só tô esclarecendo, a noite quem rendeu. É uma pessoa pra caramba. Porra, João amiga. Amaro, fala aí, Amaro. Cara, você quer obrigado pelo escrito, cara. Vai ficar ali pra sempre, eternamente aquilo ali. E se puder mudar de ordem, você colocar ali. Se puder, cara, coloca das outras lá, da Tânia, da Gabi também. Da foto da ali. Bruna Ferraz. Bota do polvilho. Não, né? Não, pode pôr também, eu pago de viado também. É pra que as minhas ex não enche mais meu saco, entendeu, cara? Então deixa ali. Que bobeira. Aqui, mas aí no sábado eu conheci a Bruna, né? Eu e o Amaro. No domingo nós fomos lá no programa TV. E na segunda fomos no stand-up do Rabin. Deus o livre! Oh, mas o stand-up do Rabin teve a presença do Marcelo Adnet, teve a Calabresa, teve o Marcos Arena. No Rabin é mais gostoso? Teve aqui, Rabin vai te catar. Só uma coisa eu tenho pra falar, o Rabin é gente boa pra caramba. É, o Rabin é o mais Japa, gente boa. Japa também bonitinho. Troca uma ideia legal pra caramba. Agora o Gentili agora, foi embora, não deu nem pra tirar uma foto. O Gentili tava com pressa. E o Adnet tava. O Adnet e a Calabresa tá namorando, então os dois. Eles terminaram as apresentações, o catou na mão dela e já foi embora. E o Senna foi com a mãe dele. Nós tivemos a oportunidade de conhecer a mãe do Senna. Conhecer a senhora Senna. Que é uma senhora muito pomposa, muito chique. Parece até amiga de Silve. Como é que chama? Silverete aí? Meu nome é Silvério, por favor, respeite. Eu fiquei um pouco cabreiro com a mãe do Senna, porque o Senna leva a mãe pra um lugar que 90% do que eles falam é tudo palavrão e sacanagem, cara. É, realmente. Imagina. E a mãe do Senna, assim, uma senhora com alto garbo e elegância. Mas será que a mãe do Senna é tão inocente como ele? Ou se faz inocente como... Se bem que agora eu conheci o Senna pessoalmente, eu acho que ele é inocente. Eu acho que ele é realmente inocente, cara. Senna é gente boa. O Senna tava anotando. Cara, é um bom menino. Vocês estão pré-julgando uma pessoa que não pode se defender aqui neste cast porque não está presente. Deixa eu falar, o Senna é gente boa. Ele tava lá com o papelzinho na mão quando acabou. Aí veio falar comigo. Não sei o que, vamos ali falar com o Danilo Gentili pra ele participar do meu. Não sei o que, eu tô aqui, vou ali fazer o cadastro dele. Vou participar do bate da bola. Falei, vamos, Senna, demorou, vamos lá. A gente começou a tirar foto ali na frente e não deu pra ir. Adrilho queria largar o rabinho. Então tava lá Senna e a mãe. E a mãe. Uma senhora. E o Andy falou que pegava a mãe. Mas o. E o Jonathan levou a Bruna Ferraz. Só um instantinho. O Senna levou a mãe, então, o Jonathan levou a Bruna Ferraz. Que negócio é esse? Peraí. Fala aí, Marco. Peraí, o Marco tá falando. Os dois numa noite de stand-up comedy, regada palavrões. É, afinal, eles riram? Qual dos dois riu mais? A gente não tava perto. A gente até ajuntou a mesa pra... se espremendo na mesa pra eles sentarem, mas não tinha mais cadeira, então o cena chegou bem atrasado. É, vamos deixar aqui bem tudo, né, os pratos, os panos limpos, pratos quentes, como é que é? Panos limpos, pratos quentes. Trocou tudo. Nossa, é. Nossa, velho! Pratos limpos! É isso aí. Sem poder, não, vamos explicar aqui o que aconteceu. Lá é um bar, e um bar você tem que pedir a reserva da mesa com uma certa antecedência. O Rabin deu a dica, ele falou, chega lá pelas 9 horas, porque se houver desistência, vocês pegam uma mesa. No caso, estava eu, o Amar, o Andy e a Adri, nós quatro. E o Senna falou que ia, mas não deu certeza. E a gente chegou lá e ficou esperando a mesa. Quando deu umas 9h30, 10 horas, aí liberaram a mesa. Quando deu quase 11 horas da noite, quer dizer, aí depois o Senna ligou para a Adri falando que ia. E ele apareceu lá com a mãe dele por volta de 11 horas da noite. Só que já tinha começado. E aí o garçom falou que não podia colocar, tipo, cadeira, porque onde é que a gente estava, estava muito apertado. Então o Senna e a mãe dele assistiu lá perto do balcão, lá atrás. Ah, mas vocês enxergaram o teatro bacaninha ali, não, tudo mais, o pessoal. Frente, lá, normal. Quer dizer, não é teatro, é um bar. Bom. É um bar que tinha um palquinho lá, entendeu? Não, eu falo o palquinho, porque o palquinho. Vocês enxergaram bem, porque se você conseguiu ver o Adinê pegando a calabresa. Mas o Adinê pegando a calabresa, todo mundo. O Adinê pegando a calabresa. Porque é tipo num canto, assim. É pequenininho lá, cara. É o negócio é bem compacto mesmo. É. Mas é agradável, mas é compacto. Mas tá falando do Adinê ainda? O negócio dele é compacto. Não, pô. O que é compacto é o bar. Vocês pensaram que eu tô falando aqui? O pessoal que estava falando então, da calabresa. Calabresa não deu nem para ver se a mamãe dormiu, né? É, não deu. Deu para ver que eles ficaram em pé o tempo inteiro. Ah, mas... o Andy. E na terça-feira o Rabin falou assim, pede, dá um recado, dá um murro, falou, dá um soco naquele amigo seu que não riu, porque o Rabin ficou meio, né, tipo assim, com o Andy, que o Andy ficou com a cara de sério o tempo inteiro, e lá na frente o Rabin olhando pra cara dele, né, que esse menino não tá rindo. Nossa, ficou cabreiro, ficou cabreiro bonito, não é, que eu, não é que eu não tava rindo, é o seguinte, vamos colocar como o Jonathan falou, em pratos quentes, medo da Adri, vamos lá. Não, é que eu também sei o que o Andy vai falar, porque quem conhece o Pânico já sabe mais ou menos as piadas. Não é isso não, não é nem não. Isso. Mas tem que ir, pô. Tem primeiro, que ajudar o cara. Eu não ia. Por quê? É, tinha faculdade e é muito tarde pra chegar em casa. Beleza. Aí o pessoal, não, vai. Tá bom, eu vou, depois eu dou um jeito. Aí ele falou, não, eu te levo depois, tá. Eu falei, beleza. Mas aí eu fiquei, às vezes, quando ele tava falando lá, eu tava pensando, puta, como é que eu vou embora daqui? Porque é longe da minha casa. Aí foi nesses momentos aí que eu acho que ele me viu assim, meio sério. Mas eu gostei, eu, só aquele cara. Porque lá tinha uns caras muito escandalosos, tipo bola, sabe? Mas tinha algumas coisas isso, também lá que eu já conheci. Raiva, né, aquele... Aquelas risadas da Praça é Nossa, parece aquelas gordonas que você andava risada forçada. Isso, exatamente. Muito forçada. Passando mal. Eu, como já conheci algumas coisas, também achei legal, mas... Mas é bom, muito bom. Eu recomendo pra todo mundo. Se estiver aqui em São. Erifas? Pois não. Tem mais uma pergunta, posso fazer? Sim. É que eu gostaria de saber, porque eu, como todos sabem, eu sou um grande apreciador de bebidas, né? Até por sinal, estou com o meu Romane Conti do meu lado, certo? Sim. Vou tomá-lo daqui a pouco. Mas eu queria fazer uma pergunta. Pois não. O que vocês beberam nesta noite? Quanto pouco? Nossa, velho! Nossa! Eu bebi um. O que tem isso a ver, velho? Eu bebi um Smirnoff Ice. É uma dúvida que eu tenho? Não posso tirar minha dúvida, por favor? Eu bebi um Smirnoff Ice. Eu lembro que a Adri bebeu uma cerveja. Agora o Amaro, eu acho que ele bebeu um suco, não lembro. E o Andy. Não lembro que o Andy bebeu. Cerveja. Um litro de uísque o Andy tomou, né, o Andy? Oi. Só cervejinha básica. Wendy. Wendy. Wendy é aquela lá. Parece do Peter Pan. Sininho. O quê? Wendy. É o quê? Wendy é do Peter Pan, pô. Sim. Tem a Wendy no Peter Pan. Não teve. Ah, tá, entendi. Ah, eu entendi agora. Mas então, hein, um programa da TV teve também o Chris Pior, que foi em Roma ver o show da Madonna. Chato. Achou chato? Você não gosta da Madonna ou não gosta do Chris Pior? É chato, volta pra história da tua viagem. Ah, claro que não. Não, aí acaba por aí a viagem. Acabou ao vivo, foi todo mundo pra sua casa e beleza. Deixa o Escalítico falar um pouco também. Escalítico tá quieto, pô. Oi, Escalítico. Olá. Olá, obrigado. Já começou. Obrigado. Olá, tudo bem? É um prazer participar de mais um Funcast. Em relação ao quadro do Evandro Santos, maluco. Eu achei que realmente ele ultrapassou aquela barreira do engraçado pro extremamente boiola e chato, sabe? Porque a matéria inteira, praticamente, ele abordava aquele monte de bibinha. Praticamente. E eles cantavam uma música da Madonna no inglês, um mais tosco do que o outro. Então eu achei desagradável. Eu acho que aquela matéria que eles fizeram que ele mesmo fez na fila de São Paulo foi muito mais interessante e divertido. Tá bom, muito obrigado. E a Fenerontes, quem... Ah, espera um pouquinho, posso fazer um adendo, por favor? Diga. Sobre o Christian na Itália, eu queria dizer que eu gostei muito da matéria do Christian, perspicaz, um rapaz muito perspicaz, muito inteligente, e além disso, inteligência também, mas eu queria destacar a edição do programa. A edição do programa foi primorosa. Por quê? Porque em vez de colocar a Madonna cantando, colocaram o Calypso. Um clássico do MPB. Era só isso que eu queria destacar. Pode prosseguir. Ah, em Calypso tem que citar também do pessoal conferir aí o Calypso mais o Paralamas do sucesso que fez essa mistura, né? Da MTV lá do Coca-Cola Ticaracatica. Eu posso fazer uma pequena observação? Fala, o Skylabs. Fala, Skylabs. Nossa querida Tamires, minha namorada, ela colocou uma foto e realmente era tudo aquilo que minha mente poluída tinha imaginado. Chutes. Thiago. Thiago. Oi, Thiago. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Queria saber. Eu queria fazer só um adendo. É que você, Thiago, você tem uma voz muito parecida, né, com a de um grande herói da minha infância, que é o Palhaço Carequinha. Putz, que lapalha. Ê, Palhaço Carequinha! Por favor, agora, Elifas, desculpa. Elifas, desculpa. Desculpa. Desculpa, Elifas, pode continuar. Desculpa. Então, a Skylab dizia que não gostou da matéria lá do Evandro, né? Eu, particularmente, eu gosto das matérias de Evandro o Santo, porque eu acho que ele tem um talento, sucesso, e tudo que ele faz realmente tem sido bom. Eu não tenho queixas. Mas eu também gosto, é que eu acho que ficou uma coisa muito tiete, e além disso ele não domina muito bem a língua inglesa como eu, então ficou uma coisa meio chata ele cantando aquelas musiquinhas. Para mais descompensar, desculpa, Marco, pode dizer o seu comentário. Não, era só estendendo sobre o comentário do Escarmático, ele falando sobre essa boiolice toda, e ele ficou lá basicamente cantando e fazendo amiguinhas. Escarmático! Mas eu posso, fazer só um adendo final sobre a matéria? O Evandro... Que não seja atento a mim. É rápido. É muito... O Evandro, ele fala inglês, ele canta inglês muito melhor do que muitos italianos que estavam lá. Isso eu pude perceber porque eu falo inglês, né? E então, eu devo parabenizar o Evandro que ele está melhorando na língua inglesa, certo? Pode prosseguir. Olha, vamos então falar sobre a Malisa, a menina monstro. Isso. Olha só, adoro. Teve aí, né, nesse último, que a Malisa tá ficando cada vez mais hardcore, né? tá ficando... Tá muito bom, muito bom, adorei. E o Emílio fez um comentário na segunda-feira que eu pude presenciar, que ele tava comentando com o Eduardo sobre este mesmíssimo quadro, e eles falaram assim que pretende fazer uma coisa mais hardcore ainda. Tem que colocar medo nas crianças. Nossa, velho, coitado das crianças. Falou, não, a Malisa, não sei o que, tá bom, tem que colocar mais medo, tem que fazer uma coisa mais, entendeu? Então, vamos lá. Eu fico contente na questão de prosseguirem com esse quadro, e realmente a gente pode esperar muito mais, porque a Maísa, a verdadeira, ganhou novamente da Xuxa, né? Então, temos muita Maísa, menina monstro aí. Sério. Olha, e eu recomendo pra quem ainda não teve oportunidade de ir lá e joga no YouTube, põe lá Maísa, melhores momentos, que você vai ter, assim, uns bons minutos de descontração. Alguma pessoa, assim, né, muito, muito desocupada, pegou todos os momentos, assim, engraçados e fez um vídeo compacto, tipo, de uns 10 minutos. E tem muita coisa boa, sabe? Tem uma parte lá desse vídeo que é, tem de 1 a 10 e o menino que ligou tem que escolher um número. Só que só tem o número 2 e 8 disponíveis, né? Lá atrás da plaquinha lá. Aí ela, a Maísa, a verdadeira, pergunta, ah, qual o número que você quer? Ah, o menino, 5! Aí ela olha pra uma cara de deboche pra câmera, assim, mas só tem 2 ou 8, qual o número que você quer? Ah, o menino, 5! Aí ela vai e pergunta, assim, pro menino, ah, onde que você mora? Ah, mora o Carapicuíba. Aí ela falou, ah, então é por isso, então. Nossa, é... Eu não tenho acesso. Só me explica aqui, John. O mestre. Sim, pois não. Elifans, esse programa dela tá no ar ainda, não tá? Ainda, de manhã, no SBT. Eu gosto muito, mas é perturbador. Então a notícia é quente. É. Ok. Eu aumento. Eu fiquei sabendo hoje no jornal que o SBT renovou o contrato da Maísa. É, sorte deles, né? Se eles não fizessem isso, uma porrada grande. Verdade, renovaram pra 2011. Nossa. É. E o mundo vai mudar, né? Realmente. O que me... O que me entristece Mas sabe, sabe por que eles renovaram até 2011? Que o mundo acaba em 2012. Exato. Isso. Agora, o que me entristece, me preocupa, é que daqui a alguns anos, não muitos, essa menina de repente possa pegar rosto por namorar presidiários, rappers. Nossa! Exemplo de Simone, né? Sua amiga Simone. Agora tem um outro dela, que o microfone tá caindo. Sabe que o microfone é um negócio que fica sem fio, né? O lapelinha na frente, aquele microfone pequeno, vai um fiozinho pra uma caixinha que deve ficar escondido em algum lugar. E este é o equipamento que transmite sem fio pra uma base. Então a caixinha estava caindo da roupa dela e ela pergunta para a produtora, eu posso botar na bunda? É uma gracinha. Nossa, velho. Pode o quê? Agora eu queria entender se esse negócio que tanto falam do mundo acabar em 2012 tem a ver com esse tal de NHC. Acho que é essa, sim. Acelerador de prótons. Ele vai ser acionado em seu estágio maior, justamente em 2012? Não, muito antes disso. Eu acho que 2012. Não, ele já deu início, mas ele vai ganhar velocidade, desenvolver, e o grande choque dos elétrons, dos neutrons, dos signos, vai ser mais daqui para um ano ou dois. É, um ano ou dois, exatamente. Eu acho que esse lance aí de 2012 é o Arquivo X que começou com isso. Quer dizer, na verdade, é aquela história, é o início do fim, até 2012 é que acabou tudo mesmo, né? É. Graças a Deus. Isso até foi um objeto de debate no programa Pânico na Rádio, né? Então, André, eu não sei se você... Só um off aqui. Agora o Panicast tem essa pequena modificação que nós, com a desculpa dos convidados do Pânico da Rádio, nós nos permitimos a falar de assuntos aleatórios, mas isso não quer dizer que a gente vai deixar de falar do Pânico. Não leve isso como... não me leve a mal, não, só... Ô, louco, olha o jeito que você falou. Pelo amor de Deus, só não tinha se viu. Não, tem nada a ver, não. Matheus aqui, que tá... Matheus não tá gostando nada disso. O Matheus gosta só do... dos velhos tempos, quando tinha o Chris Rossetti. Elifas. Eu gosto do podcast. Não, falou, eu gosto do podcast. Elifas. Pois não. Isso não se faz. Eu tenho só uma... Desculpa, desculpa ter te interrompido. Start, eu não tinha... Desculpa. Silvério. Mas... sou todo seu amigo, sabe? Mas, é... Jonathan. Fala, pô. É uma pergunta. Eu queria saber a sua opinião sobre... um acelerador de partículas, porque é um assunto importante para a humanidade, certo? Eu queria saber se você acha que o Panicast, este meio de programa, que atraiu tantos ouvintes, tantos adeptos, chegará à 200ª edição. Conta um pouquinho pra gente sua opinião. Olha, se depender de mim e dos outros amigos aí que se curar a bronca, né? Vamos continuar tocando, né? Tocando burro. Por causa do fim do mundo, né? Esse negócio de fim do mundo, você tem que ver que esse negócio de fim do mundo termina em 2012. Termina quando o Fantástico fala que vai acabar. Quando o Fantástico não fala, não adianta. Se o Fantástico falar vai acabar, aí acaba. É o Fantástico que manda. Medo. Medo. Eu queria dizer pra vocês aqui, viu, o Samir Palmas, que eu acho o seguinte: aqui no Brasil, cada lugar, uma pessoa vai dizer que nós todos vamos para o limbo. Eu acho que aqui no Brasil, eu sempre defendi essa tese, entendeu? Que de fezes com outras teses, entendeu? Que o fim do mundo aqui, o bug do milênio, vai ter que ser narrado por Cid Moreira, onde quer que ele esteja, entendeu? Ele vai ressurgir das cinzas para falar aí. Exatamente. O fim do mundo está chegando. Preparem-se. Ele já está gravando o locutório. Ele já tá fazendo, já. Ele já tá fazendo. Já fez o off. Na verdade, ele tá fazendo sim episódios. Ele fez a primeira gravação do primeiro evangelho, do velho evangelho primeiro. Aí fez do novo evangelho. Agora ele já tá fazendo o epílogo da Bíblia para ser usada no seu devido momento. Ah, eu gostaria aqui só de fazer um breve parênteses aqui. Desculpa. Fantástico. Nossa, eu queria fazer um parênteses aqui, que tem vários amigos aqui, que eu tô tendo liberdade. Afinal, o fim do mundo vai ser coberto e produzido pela TV Globo, né? Com cerveja, viu? Com reprise na Globo News, né? É. Aqui, mas eu queria comentar com o pessoal que eu tomei a liberdade de gravar uns 10, 15 episódios do Panicast. Gravei num CD em MP3. Entreguei nas mãos de Ervílio Saudita e expliquei pra ele do que se tratava, né? Este, por sua vez, pegou com a mão esquerda e jogou em água corrente. Ai, é. Bom, ele deixou lá na mesinha do Pastor. Tem Pastor Gonzalez, que é o produtor. Esse que me parece que ele falou Pastor. Escuta isso aí, anota nome por nome e vê quem não vem como Robert no programa. E anexa no processo. Anexa como prova. Livro preto. Por falar em processo, que você me interrompeu aquela hora falando que era assunto repetido, mas não era. Logo após o Emílio ter citado o exemplo do... que aconteceu com o blog dos ouvintes e a foto, né, a tão falada foto, o Emílio foi e falou: não, você tem que fazer, você pega e faz o blog do Elifas e põe as suas coisas lá, você não tem que ficar postando coisas do blog, do pânico, não sei o que, tal, tal, tal. E aí eu falo: não, Emílio, mas a gente gosta do trabalho. E o Daniel e o Zuckerman ajudando, defendendo, não, é legal. Daniel e o Zuckerman? Não, Daniel e o Povilho. Seja mais sucinto, por favor. O Zuckerman e o Povilho, né? Os dois. O Eduardo e o Daniel. Os dois defendendo e tal. Aí o Emílio falou: mas tem que processar, tem que fechar o blog. Eu: não, Emílio, calma, não é assim. Não é, calma. Que puta ditador, né? Tem que processar. Aí falou lá o nome do advogado da rádio lá. Falou, tem que falar com um doutor não sei quem. Tem que dar um jeito nesses caras, pô. Derifas. Ah, pois não. Eu queria te dizer, se você for processado... Na verdade, o aviso serve pra todos. Se vocês forem processados, vocês são convidados a virem a Mônaco, passar umas férias aqui, certo? Pra poeira baixar. Pra escapar do processo. Marco. Não, Cainão. Não foi o Dantas que foi preso em Mônaco? Não, quem foi? Não foi o Narras? Mônaco não é um bom lugar. Mas eu tenho meus contatos. Nós vamos no meu barco Donze, na minha lancha Donze, uma das mais caras do mundo. Nós vamos pra Ilha de Jersey. E lá ficamos até o processo se desenrolar, tá certo? E Marco? Pois, né? Se você quiser, pode chamar seu amigo Ed Mota pra tocar pra gente. Ele vai cantar Double Manuel, ele vai cantar Manuel versão de 20 minutos. É verdade. Mas vamos continuar com o programa. Ele vai cantar daquele jeito. Silveirinha. Mas olha só. Ele faz. Pois não. Sai com o programa, por favor. Não era você que tava seguindo, pô. Desculpa então, mas eu queria fazer só uma. Pra seguir com o programa, eu queria falar do momento em meu house. Essa garota, eu conheci como garota. Agora ela cresceu, se tornou uma mulher irresponsável, está fazendo o que não deve, mas faz um quadro de sucesso. Um quadro de gado, de elegância e de perseverança. Tá certo? Ah, já que você então, citou, já que você citou, tá... já que você a citou. Lá no aniversário não foi no próprio aniversário, vocês ficaram sabendo? Né? Ah, é, eu fiquei sabendo dessa notícia. Ela não foi no próprio aniversário dela. Como é que existe um negócio desse? É sério, agora é o quê também, né, meu? Eu acho que, mas, que periga o M.O.N. House fazer igual o Ed Mota fazia na época que ele era vivo. Às vezes pode ser que ela marque um show. Como é que é na época que o Ed Mota era vivo? Não, Silvério, dá uma bronca, Silvério, por favor. Erifas. Ed Mota não, o tio dele. Ele tá guardando arquivo pra 2012, é isso? Erifas. É o tio dele, o Tim Mota. Mais profissionalismo, Erifas. Por favor, eu sei que você voltou de São Paulo, eu sei que você agora se tornou um artista famoso, mas por favor, seja mais profissional. Com seus ouvintes, com seus amigos, tá certo? É o Tim Maia que eu ia falar, pô. Esqueçam de cortar essa parte, hein? Cortem essa parte. Nós tratamos, hein? É. Cortem minha cabeça. O cara matou ele de moto, bicho. Era o Tim Maia, porra. O Tim Maia, quando era vivo, ele faltava o show dele. Periga aí, Moené House fazer. A mesma coisa, entendeu? Eu andei sabendo por fontes seguras, que na internet, este veículo abominável, que eu não curto, até porque eu sou rico, e rico não curte internet, aprendam isso. Eu andei sabendo que tá rolando um bolão pra saber quando que a nossa querida Amy vai encontrar com o Dercy, com o Roberto Marinho, com toda essa corja. E vocês, quando acham que a Amy vai se juntar à turma lá de cima, hein? Olha, eu torço para que ela continue na Rehab e dure aí pelo menos mais uns 5, 6 discos. Por mim, eu torço para que ela grave um acústico MTV e depois que ela vá com Deus. Putz, que rapaz. Parece que é o próprio empresário dela falando, deixa um disquinho gravado pra mim, pode morrer na sequência, que isso vai dar mais dinheiro no final. Perfeito. Eu tava reparando na foto que o Jonathan tirou de mim com a minha amiga, que ela literalmente encoxou. Ah, a Bruna Ferraz? Ai, que pena. Ô, louco, passa aí, estamos recebendo aqui. Ai, Bruna que Ferraz. Aliás, Alessandro ainda tá aí? Não, já se foi o disco voador. Mas a Tamir está aí. Tô. Dando o andamento. A luta da Bíblia. E a Biga. Erifas. Erifas. Ah, tá. Sim, pois não. E a namorada. Sobre o quadro do meu. Ah, tá, sonho. Calma, pega o sonho. Como? Gente, por favor, apaziguem os ânimos. Por favor, calma. Paz e harmonia. Silveirinha, paga um Scotch Whisky, um Black Label pra nós, paga? Espero. Comente, comente. Mas, gente, esse momento já é o pós-podcast, já? Tá bom? Não. Espera, deixa eu terminar de falar. Não, todo falo, o formato do podcast agora compreende 3 horas de duração. Ah, falou. Beleza. Que sobre o Animal House, o nosso amigo James, nos comentários do programa. Isso é assim, hein? É isso. Quando fala, tu escuta. Escola de radialismo, tá certo? Mas sobre o quadro terminou. Escola do Rony. Pois é. Do quadro do Amy House, nos comentários do blog, nosso amigo James disse que este quadro pode causar até mais processos do que a Hora da Morte. Vocês concordam com essa afirmação do nosso amigo? Não. Por quê? Ué, porque é um quadro um tanto quanto pejorativo. Não, certo? Por que a Tamires acha que não? É, assim, desculpa. É, por que você acha que não, Tamires? Ah, por que não? Isso daí só é... um programa que não tá fazendo mal a ninguém. Depende do ponto de vista. É, né? É porque você não é dona do supermercado que a M visita, do açougue, dos ovos. Então, mas a minha dúvida é que eu acho que depois que eles fazem tudo aquilo lá, aquelas bagunças todas, eles vão lá e pagam o que eles fizeram. Sim, o Samir falou do trintão. R$30 pra dividir entre todos eles. É, isso era na época da Hora da Morte, né? Os caras quebravam um negócio de 100 pau e dava 30 pro cara sair correndo. Morto! Porque ele pegou um machado, sei lá, e tacou no vidro do carro. Eu falei, meu Deus, ele deve ter pago aquilo ali, né? Que ele quebrou e foi embora. Ah, mas há uma trucagem, né? Algumas coisas. Papapá. Aqui, mas por falar em meio-mina Winehouse desse quadro, eu, como uma pessoa curiosa, né? De natureza curiosa, assim, que sempre fico questionando tudo. Eu falei com o Emílio, né? Eu falei, Emílio, mas quem que é a pessoa que faz a Winehouse? Ele ia lá, tá querendo saber tudo, não é assim não. Tinha umas coisas que eu perguntava que ele não respondia, entendeu? Aí ele não quis dizer, revelar quem é a Wayman House, mas tá aí mais um desafio pra gente aí, né? Do blog Universo Punk. Aí a dica, mais um. Aí a dica. Quem é o Wayman House? Quem é Kainan? São várias dúvidas. Quem é Wayman House? Quem é Kainan? Escreva pro blog e ganhe um prêmio. Não é aquele lá do... Você não perguntou pra Amanda? Osório? Não, Amanda não sabe. Aquele teu lance agora tá tudo íntimo, que hora peço. Como? Chouriço, ouriço, pronto. Ouriço. Não. É ele que faz, não? Chouriço. Oh, mas eu gastei... que não é o Mancha, não, gente? O tempo que eu gastei lá conversando com a Amanda, eu tava tentando convidar ela pra almoçar, mas tava difícil. Ah, é? Aí você ligou pra Bruna Ferraz, não? Mas, Adriano, por que você acha que você não conseguiu, assim, tal intento de convidá-la para almoçar? Ela alegou excessos de compromisso? Ou ela falou assim, eu tenho muito o que fazer? Não, ela falou que... ausência de apetite. Ela falou que não almoçava. Ela falou que não almoçava, então, que já saía dali e já ia direto pro vírgula, entendeu? Nossa... Agora, falou aí da Bruna Ferraz e tal. A Bruna Ferraz tem todo aquele tamanho da buzega. E a samambaia na Paraíba, hein? É, que delícia! Olha, eu vou te falar a verdade. Eu queria só dizer rapidamente que ela tá participando até bem. Enfim, acaba sendo engraçado, então isso que interessa. Agora, eu prefiro a Sabrina no lugar dela. Não, tudo bem, é questão de o senso de humor de cada um, mas eu digo assim, eu fico impressionado com aquele traseiro dela. Me parece até uma bunda de traveco, bicho, de tão absurda. Verdade. Mas a bunda Ferraz é imensa também. Marcou. É bunda de gravidade zero, cara. Cara, nós vimos ao vivo, né, não, cara? É sensacional. Não, a Bolina, então, rapaz, quase que eu invadi o palco. Fica quieto. Por isso que eu digo, essas meninas que falam, né? Essas garotas trabalham, isso é um trabalho. Trabalhar o corpo para ficar bonitinha para nós que somos pontos, ficamos lá olhando e papapá. Isso é um trabalho. Ficar ali, papapá, Sabrininha, pô, Sabrina chega atrasado, Sabrina não sei o quê. Sabrina está trabalhando o corpinho para nós que somos tontos. E tá certo, é uma maneira dela ganhar o dinheiro. Elifas. Pois não. É, você que esteve com o Jotas, que foi no programa da TV, eu queria saber qual foi a reação do jovem Jotas ao ver tantas garotas esbeltas à frente dele. Conta um pouquinho pra gente como ele se sentiu. Se me permite complementar a pergunta? Diga lá. Se me permite complementar a pergunta, eu gostaria de saber, você teve condições de, com tanta gente no palco, teve condições de ver perfeitamente tudo que acontecia ali, ou aquele migué, como quem não entendeu nada, ou tinha alguma coisa na sua frente obstruindo a visão? Olha, eu fiquei sentado ali do lado direito da bancada do Emílio, e assim, as meninas, todas as paniquetes, realmente não tive oportunidade de ver de perto, mas em compensação, a Tânia Oliveira, paniquete, ficou bem na minha frente, então deu pra... Fica quieto. Mas você ficou de olho no Sidão, né? Ah, é. Que delícia. Tinha que ficar de olho no Sidão, porque o Sidão subia em cima de uma caixa de som que tava no meu ombro esquerdo, e se eu não ficasse de olho nele, ele subia em cima da caixa de som e pulava. Isso, velho? Se eu não ficasse de olho nele, ele ia sentar com o pé na minha cabeça, porque ele tava... Ele tem que ficar dando aqueles pulos lá pra, né, pra aparecer lá pra câmera, ele pulando, caindo. Mas se eu não ficasse de olho nele, eu ia sofrer um traumatismo craniano lá. Tá certo. Beleza. Mas você acha que... Você não acha que os movimentos dele por outro lado, ô Andrione, são friamente calculados? Ah, são. Tão calculados quanto uma criança de 2 anos brincando na sala de casa e cai com a cabeça no chão e começa a chorar. Aliás, ele um comentário. O Samir tá tentando voltar pra praia. Eu também tava tentando. Diga, Samir. Mas agora é a sua vez, meu caro Silvério. Obrigado. Obrigado, então. Já que você me cedeu, Samir, obrigado pela amizade. Mas... É, sobre o quadro da Samambaia, eu gostei muito daquelas taxas que, digamos assim, cumpriam as partes e digamos assim, elas eram tanto quanto marotas, né? Umas grandes, outras pequenas. Eu gostei muito. Achei muito uma perspicácia, uma sagacidade interessante da edição. Passeio ao paraíso. Garoto, maroto. Sério. Alcione no podcast, eu não sabia disso. Fala, Alcione! Diga aí! Você me mira a cabeça! Me tira do céu! Vamos, Elifas! Elifas, sai com o programa, Elifas! Então, eu gostaria de seguir aqui comentando de uma forma mais geral os convidados que tivemos no... Que teve lá no Pânico da Rádio. Que foram os 3 componentes do blog Te Dou Um Dado, né? Mostrando aí que blog hoje em dia, né? É tendência. Bem, foram lá ser entrevistados. Esse blog, que é um blog que eu acompanho, acho engraçado, que é como se fosse um fuxico ou um ego assim meio maldoso comentando assim, né, colocando o dedo na ferida, que é o que a Amanda faz. Gostoso. Um beijo, Amanda. Mas então mas eu gostei muito da entrevista do Te Dou Um Dado. O que vocês acharam dessa entrevista? Alô? Eu posso falar? Oi? Torica. Por favor, Torica. Em primeiro lugar, boa noite, o grande prazer. De novo? É gênio. Então, é o seguinte, eu ouvi essa entrevista, foi muito divertida, foi realmente genial. Só um comentário. Nessa mesma entrevista, o Emílio, ele teve uma discussão feia com os integrantes do programa, que interrompiam a entrevista, e ele brigou com o Bola. Eu nunca tinha ouvido uma briga entre eles. Não sei se vocês repararam, alguém, mas alguém viu essa parte? Não, nós estamos ouvindo aí agora. Vai lá! Continua no embalo, senão. Vai lá. Eu não lembro muito bem, o Carioca falou alguma coisa de site e tal, aí o Bola falou só no site da sua mãe, não sei o quê. E aí o Emílio interrompeu e falou, vamos voltar aos convidados, que ele tem muitas histórias e tudo mais. Então o Emílio estava extremamente interessado na entrevista, né? Parece que ele não acessa o Panicast, mas o Te Dou o Dado ele acessa. E, é interessante isso. O Panicast não, o Universo Pânico. E o que mais? Aquela. Tem um integrante, eu esqueci o nome dele, do Te Dou o Dado. Que também ele já falou que o Carioca era viado. Que ele achava que o Carioca era viado, mas que estava estranhando. O Carioca estava com uma aliança. E o Carioca pegou mal com essa brincadeira. Uhum. Né? O Carioca pegou muito mal, ficou até ofendeu aquela, o rapaz sensível. Até aí o tal do blog Te Dou o Dado é gerenciado por três mocinhas. Três meninas. Inclusive, eu acho que deviam mudar o nome para Te Dou a Rosca. Tirou uma rosca, alguma coisa assim. Nossa! Que é isso, gente? Então, já que você estimulou uma sugestão, eu gostaria de apresentar um que fosse, talvez. É, o nome é Te Dou um Dado, por que não mudar para Tenho Dado? Pode ser. Bem bolado. Eu gostaria de deixar aqui uma explicação que foi feita lá nessa entrevista que eu achei interessante, porque eu comecei a ler esse blog por indicação de Rosana Herr, que eu leio o blog da Rosana, e um dia ela falou que queria ler esse blog do... Matheus! Aí ela falou que lia o Te Dou um Dado, eu comecei a ler e achei muito legal, só que eu sempre me perguntei o porquê do nome. E eles explicaram que uma das deles lá estavam assistindo o programa da Luciana Gimeno, Super Pop. Super Pop? Isso, estava assistindo o Super Pop. E aí a entrevistada era a Bruna Surfistinha. E a Bruna Surfistinha estava contando lá sobre a vida dela de ex-prostituta, não sei o que fazia programas e tal. E aí a Luciana Gimeno começou a fazer aquelas perguntas. Ah, mas não sei o que, você fez programas com mais de 5 mil homens. Ela é isso. Aí a Luciana Gimeno perguntou, e quantos deles tinham HIV, tinham vírus da AIDS? Ela olhou assim, não sei quantos. Ela, olha, te dou um dado. Aí ela falou, não, te dou um dado aqui. Aí pegou a ficha e começou a ler, né? Tipo, ah... Desse 200%. 10% tem AIDS. 10% tem AIDS. Aí uma delas lá falou assim que começou a prestar atenção que era um absurdo. Que se for fazer tipo uma estatística pra sociedade brasileira, ia dar um absurdo se fosse 10% dos 5 mil que teria AIDS. E ela repetiu Te Dou um Dado umas 2-3 vezes e eles pegaram esse bordão e criaram um blog. Eu acho legal. Eita, Eu lembrei as palavras do Emílio quando teve a tal da briga, que eu tô me referindo. Ele virou e falou assim, eu vou mandar uns 3 ou 4 aqui pra salinha do café. E ele falou muito bravo e muito sério isso, se dirigindo ao Bola. Então foi um momento inédito, recomendo a todos que não ouviram que ouçam. Elifas? Sim. Permita-me uma correção, por favor. Pode falar. Sobre, é que você estava falando sobre a origem do nome do blog de Dom Dado, e você disse que a entrevistada da Luciana Gimenez era a Bruna Surfistinha. Só que não era a Bruna Surfistinha. Não? Era uma aspirante à Bruna Surfistinha. Não era a Bruna. Era que era outra. Essa é uma correção, tá certo? Não me leve a mal. Não, não, você não, sabe não, que eu sou seu amigo. Nos conhecemos há muito tempo. Então, por favor. Rampeira. Desculpa. Era uma outra rampeira. Mas era aquela outra, aquela morena? Eu não sei, eles não disseram. Só disseram que era uma aspirante. Eu chuto que tenha sido a tal da Vanessa de Oliveira. Vanessa de Oliveira. Depois se lançou no mundo aí do filme. Dos filmes adultos? Filmes adultos. Exatamente. Filmes pornôs. Entrevista de segunda. Como quase tudo naquele programa Super Fox. É super brega, né? É, né? Super brega! Ele faz. O homem vinheta. Ele faz. Fala, viado. Vamos seguir com o programa, Ele faz. Olha, antes eu gostaria só de dar aqui um daqueles avisos estilo... dar um dado? Não, vai te catar. Dá uns avisos daquele estilo... Pode jogar imagem em ação? Não, imagem em ação. Tipo Emílio. Não, é uns avisos daquele tipo Rede Globo que dá aquela musiquinha de... Puta, você lembra de uma vinheta ruim que você fez pra aviso? Não sei porque eu lembrei. Aviso. Putz, era ruim pra cacete. O Silvio Santos parou. Parou. Isso, vou tocar ela de novo. Putz, era ruim pra cacete. Ainda bem que você esqueceu dessa merda. Esqueci mesmo. Você foi lembrar agora, né? Ela, vou lembrar. Avisou. Ah! Ok, parou. Mas então, o aviso é o seguinte: a Daiane, que faz parte do blog, né? Que ela. A Daiane Pinotti, aquela que grava lá os falando vídeos, com ela por chat. Os e-mails. Pera aí, deixa eu dar um aviso, viado. Teve agora. Minha namorada. Teve agora. Eu sou mesmo. Namorada de todo mundo. Teve agora há pouco, segundo a Alessandra Tavares, que esteve aqui só no começo do Panicast e Simbora Hemorroida, que ela foi participar do... O viado do Vesgo foi fazer aquele tipo de transmissão de vídeo com um chat com os fãs, né? Beleza. Aí teve aquele bate-papo. Aí a Daiane me falando aqui pelo MSN, agora nesse momento, ok. Ela falou assim que o Vesgo a convidou para toda segunda-feira postar um vídeo dela comentando o programa Pânico de domingo. Ou seja, o Vesgo tá vendo o blog Universo Pânico, está roubando nossas ideias. Olha aí. Plagista. Olha aí. Olha, plagiador! Que beleza, hein? Impostor. E daí? E daí? Aí eu quero saber, e o que que tem se você tá roubando a ideia do Nerdcast? Beleza. Não, mas é brincadeira, é só um comentário só e... Não, assim, eu fico feliz, quanto mais tiver Daiane, melhor. Quanto mais Daiane na mídia, melhor. Todo tipo de intercâmbio é interessante, eu fiz só, quis fazer só um sensacionalismo, mas né, não, Daiane, nada vai mudar. Daiane já... Ele faz ó diplomata. Pois não. É, você é um diplomata, viu? Por isso que eu gosto do Jonas, né? Ele é um diplomata, Jonatas, você está de parabéns. É um sucesso. Diplomata. Elifas. Fala, viado. É que eu tô passando. Fala, viado. Pode ser um termo, obrigado. É um último termo, por favor. É um termo chulo, mas faz parte e é importante aqui. Foi abordado. Perdeu o Playboy. Vamos seguir com o programa segunda-feira. Vamos, por favor. Olha, não vai poder dar pra gente seguir assim a rádio de uma forma assim cronológica. Eu só gostaria de saber se cada um é no seu quadrado. Cada um, não, mentira. Eu gostaria de saber de uma forma geral. Nossa, velho. Se cada um. Ô Jonathan, desculpa interromper. Coloca a Daiane aí que ela quer falar. Ai. Então, estamos aqui gravando os últimos momentos do Panicast. Aí comentamos que agora você também vai colaborar no blog do Vesgo e achamos legal esse tipo de interação entre todos, né? Que todos sejam aproveitados. O Vesgo é um viado, eu já falei com ele que se ele quiser, ele queria uma parceria com o blog Universo Pânico, mas até hoje não especificou essa parceria. O Vesgo é, Edifas? O Vesgo é um grande apresentador, né? É uma grande pessoa. Mas então, humorista. Essa parceria aí que está impedindo uma entrevista com Rodrigo Scarpano. E aí vamos ver, né? O desenrolar da conversa. Mas Daiane, você queria dizer alguma coisa? Oi. Você viu o programa da TV? Agora eu vou ter que me virar em 20, só isso, né? Porque é o iTV, agora é no blog do Vesgo também. Futuramente atriz. Vamos ver como é que eu... Oi? Futuramente atriz. Ah, de repente, não sei. Editora, movimento. Atriz, logo. O Dada, e a leitura de e-mails? Pois é, então, eu tenho que ver isso ainda, tenho que me organizar. Eu tô falando meio baixo porque tá todo mundo dormindo aqui. Vocês estão me ouvindo, né? Fica à vontade, você pode falar do jeito que você quiser. Tá, é... Eu vou ter que me virar em 20 agora, né? Porque nem o Dai TV eu tô podendo fazer, então... Mas eu vou dar um jeito. Não precisa caprichar muito, não. Não, não precisa. Não, eu sei, eu sei. Mas... Eu sei. Como você sabe? Você não é a Dai, pô? Não, eu tô falando. Nossa, que ela disse véio. Aí, pô. Eu sei. Sei. Desculpa. Então, desculpa. Mas aí você viu o programa da TV, você quer fazer algum comentário para fechar com chave de bosque esse podcast? Deixa eu lembrar do programa. Olha, agora, no programa teve a Samambaia pelada na praia. Fica quieto. Teve o Christian Pior no show da Madonna, teve a Marisa e o Monstro. O Vesgo quebrando recorde, né? Vesgo e Ceará e a Sabrina quebrando recorde das ondas. Chato, foi chato também. Ah, teve o Casamento da Paz. Ah, é. Teve também. Disse que ela proibiu eles, é verdade isso? Ela proibiu só o Pânico. Eu ouvi isso também. Beleza. É. Sério? E antigamente ela, eu tô errado, se eu tiver errado alguém me corrige, mas eu, antigamente ela era tão amiga deles, vivia dando selinho no repórter dele mesmo, e não sei o que houve de lá pra cá. Ela tá errado, mas eu não tô afim de corrigir, não. Olha que rabugento. O esquimó tá nervoso. O moço é bravo. Ó, o moço aí, mano. Quantos graus aí? No Rio de Janeiro. Debaixo do cobertor, tá quente, cara. Será que gostoso? Gostoso. Ele falou do Rio de Janeiro, não do cobertor. É, mas ele tá se esquecendo que eu tô aqui no meu formigueiro. Formigueiro. Ô, Marco. Computador, tá faltando ar. Marco, tá faltando ar. Só última consideração aqui a falar: que conheci a Dri pessoalmente. E ela é bem mais interessante, claro. Tomamos o nosso caramelo caramelado. Jonas também participou desse momento. É, um momento sublime. Caramelo! Então é isso, olha. Te amo. Obrigado pela presença de todos. Quer dizer, precisou o cara sair de BH pra fazer você se encontrar com ela, né? Você tá um ano enrolando a menina. Intermediário com nós. Ah, gente, então é isso. Obrigado a presença de todos. Amar o chocolate. O Andy, Andréa Locutório, Kainan, Kayane, Marco Aurélio, Samir Palma, Diago, Skylab, Tamir. Boa noite Micael. A todos, um prazer participar. Seja bem-vinda, Tamires. Valeu, Elifas. Seja bem-vinda, Tamires. Esperamos vocês. Obrigado. Só mais uma coisinha. Pois tchau, Tatá. Vê se volta, hein, Tatá. Fala, chocolate. É Skylab, você não leva mal nada não, cara. Nada pessoal não, foi só que... Ih, ô cara, desculpa. Divergência de opinião. Do cast, nada ai, pessoal, é profissional, compadre. É profissional. Ih, rapaz. Então é isso, olha. Amara, aqui valeu, não tem esse negócio não, cara. Aqui vale tudo, você quer ver? Eu vi uma foto sua nessa viagem do Jonathan em São Paulo, fiquei lembrando daquele quadro do Chico Anísio. Meu pai. Meu garoto. Elifas. Pois não, Kainan. Posso dar uma dica de encerramento do programa? Vou analisar a sua dica. Lá vem, uma música de encerramento. E espero que você não seja como o Samir, que avançou a música inteira que eu pedi. Toca a minha network. Obrigado. E boa noite. Qual que você quer? Danander? Foca Danander. Não, o Samir tinha me dito que gostava de Man Network, então o Man Network vai ficar para um podcast que o Samir for editar e gravar. Mas eu vou aproveitar a ocasião em que estive lá pessoalmente, tanto no Pânico na TV quanto no da rádio. E na rádio eu tive a oportunidade de conhecer essa pessoa que eu fiquei cada vez mais apaixonado, que se chama Amanda. Obrigado. Então vocês vão ter, se alguém está vivo aí até agora e não se matou, baby, vai se matar agora no final, porque eu vou tocar uma música de Los Hermanos. Não só a música de Los Hermanos. Tem um problema aqui de conexão, eu acho que vou até... Não só de encerramento, como intriga da oposição belo. Em homenagem à Amanda, Los Hermanos. Tchau. Foi bem. Intriga da oposição belo. Tchau. Baby! Toca na Júlia. Já que você vai tocar Los Hermanos. 38 aí, por favor. Já encerra. Já que você acabou, viu? Los Hermanos. Já encerrou, eu sei que já encerrou. Mas é uma dica. 38. Toca na Júlia. Não, toca na Júlia dos Los Hermanos. É um clássico do mainstream brasileiro. Não, na Júlia não. Na Júlia. Coloca aquela música que a frase acaba começando outra. Aquela bem legal. Qual? Qual que é? Cadê seu swing? Putz. É, isso aí. Exatamente. Cadê seu swing? Exatamente. Mas eu acho que pra encerramento, nada melhor. Pra encerramento, nada melhor do que todo carnaval tem seu fim. Isso não é Los Hermanos. É, não, isso mas... não é Los Hermanos. Não é Los Hermanos. Claro, essa cabeça não, swing, não, esse negócio não, swing aí. Tá aí, tá, cadê vendo? Seu swing? Cadê seu swing? É boa. Põe aí. Panicast. Teu padrinho, onde é que tu toca? Cadê teu swing? Guitarra não pode, exista mulher. Quem é que te indica? Cadê teu swing? Com que sobrenome? Melhor ir saindo. Nem mais minuto, nem mais ainda. Tenha coragem, tinha atrevida. Cá sua vida, cá seu por pão de ter o swing. Acerta esse tom, zera essa reza, aumenta o vocal, uma com andamento insatisfeito, tomara que venha aquele refrão de Gente, uma boa todo noite carnaval pra... tem seu fim, é Los Hermanos. Vamos embora. Todo carnaval não, tem não seu é fim. Do, não é do Los Hermanos. É o, claro que o é. Homem lá do Olho Verde, o Chico Buarque, não? É do Chico Buarque. Lá do Olho Verde, todo carnaval tem seu fim, é do Marcelo Amarante Camelo. Olha só. Lógico que não. Ô, gente, não, eu vocês, joga no YouTube, Vê. Joga no YouTube. Tchau, tchau, locutor. Um abraço. Tchau. Joga no YouTube. Confira. Confira de perto. Joga no YouTube. Joga no YouTube, você vê os bastidores.